esparro, mas não vou enfraquecer. Nessa porra pode crer, gama nossa quebra, comédia não paga pra ver. E meio a tantas injustiças e polícia racista, quero paz, amor e vida pra periferia. Aqui malandro anda de pistola, 15 balas no pente, ou então cromado refrigerado, se é que me entende. Enquanto houver corrupção, tamo junto ladrão, falando dos políticos safados e dos PM cuzão, que senta atrás ao lado, desova pai de família no cerrado, ô lugar safado. Injustiça aqui é mato, sua gravata, seu terno não me seduz, fila da puta. Gama Oeste é nossa quebra, salve salve meus truta. Alimentada pelo medo, sempre bem crucial. Problemas editoriais, manipulada pela empresa, onde o pai pobre luta por autodefesa. Rico milionário, bandido pai de família, envolvido no tráfico, fortalecendo Brasília. Enfraquecer não quero, desanimar também jamais. São poucos por aqui, caminhando pelo mesmo propósito, dando pulo no muro, roubando o depósito, administrando seus direitos nesse mundo tão jurídico, onde o juiz tá com cachimbo acendido, onde o PM morre na frente do sinal, onde a irmandade manda um salve pra geral. Não se iluda, se na rua é diferente. Deixa eu voltar no tempo que essa mina não sou eu. Pra aprender foi canseira, mas aqui estou eu. Não quero nada que não seja meu. Tô estudando, correndo pra ver se eu me adianto. Eu nunca vi exemplo nos moleque lá roubando. Eu quero ser exemplo pras donas que tão no corre na lama, que esqueceram a infância, trocaram as barbas por lança. Nos braços carregam crianças, falta criança, esperança, sobra de monte vingança. É irmandade que rima, é mina que conscientiza contra o sistema. Firma errada não se cria. Se é que me entende, não se iluda, se na rua é diferente. Se é que me entende, altos maquinários, moleque linha de sangue. Se é que me entende.